Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. E hoje começamos com os Arctic Monkeys. A Mosca. Um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. E cá estamos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. O meu nome é Alexandre Pinto. Esta é mais uma emissão da Mosca e hoje finalmente em direto. Julguei que nunca mais fosse acontecer, mas cá estamos. E hoje temos muita coisa para ouvir, vamos já seguir com Kali Yukis, ou Cheese, não sei como é que se diz. Antes disso, ouvimos os Arctic Monkeys, tem um disco novo, chama-se Tranquility Base Hotel and Casino, e esta é a faixa que tem o nome do título do álbum. Enfim, não tenho grande opinião sobre eles, nunca lhes liguei grande coisa. Gostei de alguns dos singles do AM e foi nessa altura que os vi ao vivo. De resto, enfim, está a ser interessante acompanhar toda a reação a este disco. Mas é interessante que eles façam coisas novas e nesse sentido têm todo o meu incondicional apoio. Bom, seguimos então com Kali Uchis, ou Ukis, não faço ideia. Disco chama-se Isolation, é de 2018, também música nova, e este disco é belíssimo. Já passou aqui numa das últimas emissões que foram gravadas e eu nem sei ao certo o que é que eu acabei por passar, tenho isso registado e há de chegar ao blog. Mas vamos agora ouvi-la com mais atenção, vamos ficar com In My Dreams. Este é um disco muito plural em termos de sonoridades, vai a muitos sítios e é de facto um ótimo disco e que de certeza vamos levá-lo em boa conta deste 2018. Bom, temos emissão até à 1 da manhã, se nada acontecer até lá, e eu volto já a seguir. Ficamos então com Kali Uchis e a canção em particular In My Dreams. Espero que gostem, hoje temos muita coisa para ver e ouvir. Vamos ainda passar pela, mais na parte final, vamos ouvir a música de Glenn Branca, que faleceu, penso que na semana passada. Um dos grandes, enormes nomes da música rock. E, bom, devemos lá chegar. Até já. Ficamos com a música de Kali Uchis, eu vou-lhe chamar Uchis, acho que fica mais bonito do que Uchis, e o disco tem o nome de Isolation. Cheguei-lhe demasiado tarde, estamos a passá-lo obviamente demasiado tarde. Mais tarde ainda vamos passar Claro, que embora também esteja na mesma situação que Kali Uchis, já passou aqui numa das emissões gravadas. Lançou agora o seu EP e reúne todas as músicas importantes que lançou até agora. Tem sido um fenómeno interessante, ela ficou conhecida precisamente pelo videoclipe desta música, em que se expõe de uma forma bastante cândida e não maquilhada, em particular. Mas a música é interessante, ouve-se bem. Em particular, Forever, dá para ouvir em loop contínuo, nada que eu não tivesse feito. E ficamos então com Pretty Girl, do EP Diary 001. E, enfim, boa sorte para a carreira de Clairo. Vamos ver onde é que ela vai parar. Ficamos com a música de Clairo. Eu espero que não me tenha despedido numa nota demasiado negativa. Ver onde é que ela vai parar. Eu acho que ela vai parar a sítios muito bonitos, obviamente. Mas começou a carreira de uma forma muito auspiciosa. Já está a receber uma enorme projeção e, enfim, fico muito curioso em relação aos passos seguintes. De Clairo ouvimos Pretty Girl e, se não viram o vídeo, recomendo que o façam. É mais ou menos por causa dele que tudo isto começou. Bom, e agora passamos para uma segunda fase desta emissão, em que vamos ouvir um disco acabadinho de sair, mas não pelos motivos mais evidentes. Trata-se de música nova de A$AP Rocky, que por si só já seria motivo suficiente para, se calhar, a passarmos aqui. Não seria de todo motivo suficiente para ouvirmos três músicas. Ora, A$AP Rocky, que vai ao nosso Primavera Sound, colaborou com Dean Blunt, que seria algo que não estaria de todo à espera, nem eu, nem... penso eu que ninguém. São dois nomes completamente opostos no mundo da música. E Dean Blunt colaborou com algumas vozes, mas colaborou também na produção destas três músicas. A primeira chama-se Guns and Butter, é que vamos ouvir já a seguir. Esta tem apenas produção. E depois ficamos com uma em que ele já contribui com vozes, mas falamos disso mais a seguir. O disco chama-se Testing, é de 2018, estamos a ouvir muita música nova, e é isto, espero que gostem. Ficamos com A$AP Rocky, que relembro, vai passar pelo Nós Primavera Sound. Mama, me, poppers on me as a shorty kid. Getting guac before when I was 14, Glock was 40, kick. Box your jaw for plotting on me, hot baloney grits. With problems, coppers hopping on me, cheese from government. What that mean? Rider on me, choppers on me, crack on Maury kicks. God was for me, dots was on me, blew up ever since then. Grew up ever since then, screwed up ever since then. Two clubs ever since then. Killer Flocko. Now big homie, now big homie, niggas out of line, big homie. Money out of pocket, homie. Money out of niggas' pockets, homie. Chopper, let him live. Stop. I was only six when I crept up in the crib. Found a sick, what I did, what I did. Pocket, homie, now it's in my pocket, homie. I got my pocket, homie. Did you nigga drop me, homie? For the love of spread. Mama's butter bread, man, I probably should be dead. Was it cause of what I said, what I did? Effin, Ruger, Draco, euros, pounds and dollars, peso, money, hoes and power, Draco, hot ones, rifle, shotgun, Draco. I can't admit the seat, I ain't got no time to gang. I'm on this inner seat, and I'm with the shooting thing. But fuck that, one of my young niggas will take the charge. I'm stacking loot, what the fuck, look at my ass and bars. Rocky, hold on one second, bro. Rocky, this is Hector, bro. We gotta hold on one second, bro. It's an issue going on back here. Grandma was a Catholic, and mama was a Christian. My papa turned to Muslim when he spent some time in prison. No Jehovah Witnesses, but I'm from kinda different. They don't leave no witnesses, so folk just mind they business. These days I just practice all the good from all religion. So plead the Fifth Amendment, or you're gonna be the victim. So get up off my YKK, the president, the A-ho. What we praying for, a JFK. All we got was KKK, AKA, AK that you target. Not from Target, but from Walmart, then it's A-OK. Fuck them boys, no KY, with this SK, leave them DOA. AR and the ER is the state of mind of every state. Say your grace, you better break. Guns with the butter, guns for my butter. Came from the gutter, cocaine in the butters. Raise a box of metal, she played in the gumball. Paint in the Hummer, skate with your mother. She blow out the pussy. Might hit me some powder, so I'm getting busy. I'm back of the matter. She blow out the pussy. Might hit me some powder, so I'm getting busy. I'm back of the matter. She blow out the pussy. Might hit me some powder, so I'm getting busy. I'm back of the matter. She blow out the pussy. Might hit me some powder, so I'm getting busy. Which really butter? The gun or butter? Bom, talvez não dos momentos mais brilhantes deste disco, mas passamos agora para uma segunda faixa em que já temos as vozes de Dean Blunt, e esse não é claramente o mais importante, mas é bom tê-lo presente. Há de facto uma obsessão enorme com Dean Blunt. E ficamos agora com Call Drops, que tem a colaboração de Kodak Black, e é produzida por A$AP Rocky e Hector Delgado e Boys Noize, mas não com a produção de Dean Blunt, curiosamente. Mas ele canta, portanto, enfim, está presente na mesma. Ficamos com mais uma, depois temos ainda uma outra, e essa tem também uma colaboração muito importante. Ficamos com Call Drops, estamos a ouvir A$AP Rocky e, antes disso, estamos a ouvir a Mosca. Sejam muito bem-vindos, estamos de volta às emissões em direto, ainda algo enferrujados, e enfim, espero que se estejam a divertir. Eu volto já a seguir, até já. Drops. This is a prepaid collect call from an inmate at Florida Correctional Institution. This call is subject to recording and monitoring. This situation is scary. Uh-huh. You ready right now? Yeah, I'm ready. That's what I'm speaking. All the pain I went through turned to a thing. I put it all on my tattoo, cause it's where I came from. If I ain't never learned before, then it's my this train. This is subject to recording. In an institution, I done lost my baby. If man ain't never woke up, then it's gonna wait. When the people ran up on my spine, then they took my baby. I ran the time, they're doing the time. But it's for no reason. I'm in a tiny ride of time. This call has dropped. To add more credits, please press 1. Free Kodak. Esta faixa é supostamente uma espécie de interlúdio narrativo neste disco. Já agora, há um sample muito bonito ao longo desta faixa, que vem precisamente desta música que ouvimos agora em fundo, é da autoria de Dave Bixby, o disco Ode to Quetzalcoatl, que já passou na mosca aqui há muito tempo. É um disco belíssimo com uma história muito particular também, mas não é com ele que vamos ficar. Fica apenas esta nota. E seguimos agora para uma última faixa do disco Testing de A$AP Rocky, com nada mais nada menos do que uma colaboração com Frank Ocean. E esta é também produzida por Dean Blunt, embora a última faixa me parecesse, a última que ouvimos, embora ele não esteja acreditado como produtor, me parece que teve ali algum dedo. Ele fez as vozes no refrão, por exemplo, mas duvido que tenha sido apenas isso. E seguimos agora com Purity, com a colaboração de Frank Ocean. E, enfim, Dean Blunt e Frank Ocean, juntos. E A$AP Rocky, na mesma sala. Enfim, que mais dizer? Ficamos com Purity e depois avançamos para outros sítios diferentes. Até já. I've been busy, I've been fucking busy, I've been busy fucking, I've been all kinds of busy, I'm sort of kind of busy, like shorty is we fucking, well if not then fucking. Apologies to the fan who thought we dubbed them, said I was in the rush but I was busy rushing, this busy shit, busy that, busy this, and I need a minute, huh? See, this is what that voice in your head says when you try to get peace of mind. I gotta find peace of mind. I gotta find peace of mind. I gotta find peace of mind. Spending time, spending out tour. A desire that wasn't pure. Born before the virus was cured. Pitch perfect, violence on the floor. Fast forward, honest on my skull. That's what that voice in your head says when you try fast forward, got your hands out like they acknowledging the fuel. Rewind, Nas track 6. Rewind, dance crazes. Read my mind, free my mind. Feed my mind, make sense. Just like mirrors on the wall. That's what that voice like in your head says when you try to get peace of mind. Flicking ash, pouring a hack on porno glass. Pouring foam, this white got eggshells on my omelet. My earlobes, they yellow like the yolk is brining. My brain on drugs, I still ain't got no peace of mind. Fuck, oof, oof, dogs in a place, loose tooth, lost in a freight roof, lost on a rafe, roof, lost on the way, freeway, no rose, brute force, brute champagne. Tell the front desk to cut new keys, reserved in immersive for 2 years, and 2 sweets. Took out the bell like it's fuck sleep. I smack a bitch like it's hot hands. Fired the label like fuck brands. Comfortable low nigga fuck Zans. Comfortable slow who the fuck ran. Nothing is sweet, nothing in tank sweet. It's just a tank pee. Salt on a slug, salt on slug teeth. Chewing on nothing. You're tweaking or something. You're reaching for something. You're speaking, speak up, and you're thinking. You're overthinking. One blink in a pre coming. I could turn every knowing into someone. I gotta find peace of mind. I gotta find peace of mind. I gotta find peace of mind. I gotta find peace of mind. I gotta find peace of mind. I just need the peace of mind for my purity. You make my heart desire pure. Just tell me. You make my heart desire pure. Just tell me. Memories burn the roach heads. Cheer Hennessy for my old head. Amphetamines for the dosage. Keeping me up in focus. Jewelry cloth my gold caps. And why throw back like the old fast. I'm undone because lost in the Google Maps and your iMac. Think my phone tap. Hold up, hold that. Pull up my nigga, hold that. Nigga pull up, so the nigga hold that call. Trying to hold back the call hat drop when the FaceTime pause. Don't call back, can't cope when your heart broke. Soft spoken, roll something, cop something, narco. Saint like Joan of Arc, bro. Ring barcode. Two of everything should have been to blame when Noah's Ark broke. Two more drinks of everything before the bar closed. Face to face with my demons at a bar stool. Haven't checked on my niece in weeks. Months past months in between since me and my sister was speaking. Not a call, visiting weeks. Lost nothing since September last. Seen her September 16th. Man, it feels like I'm undone because I lose on every release. Feel like a curse is in me. Except Percy is gone in a grief. I share with you my peace. I'm undone because. Ficamos com uma última música do disco de A$AP Rocky. E é simultaneamente a última música do disco Testing 2018. É nestas alturas que eu lamento não ter tanto tempo nem tanta disponibilidade para poder mergulhar num disco de hip-hop como estes. Enfim, acho que é uma ótima altura, é uma espécie de golden age que estamos a viver, como o hip-hop já teve várias, mas acho que nunca teve a exposição que tem tido agora. Parece-me que acaba por substituir toda a matriz do rock como uma grande música popular, e isso é capaz de ser algo inédito na história do género. Enfim, pode ser que melhores tempos venham. Mas vem agora certamente um melhor segmento, porque vamos ficar com a sugestão da nossa muito querida Porto Calling. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip-hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. Bom, a Porto Calling é, como sabem, a melhor loja de vinil do país. Está sediada no Porto, especializa-se nos géneros do rock, do pop, jazz, blues, funk, disco, soul, reggae, dub, ska, rocksteady, roots, hard, metal, punk, industrial e goth. Tem uma ótima secção de discos usados de música portuguesa. Vai recebendo coisas que são lançadas agora, neste preciso momento. Agora mesmo, a Porto Calling está a receber música. E nem por acaso deixa-nos uma sugestão de música também de 2018. Acaba por ser uma tendência para nesta emissão. E vamos ficar com, enfim, como tem acontecido as últimas vezes. Na última vez que fui à Porto Calling gravei uma série de recomendações e ficamos agora com mais uma recomendação por parte do Pedro. Andei a dar cartas, ok, mas espera aí, vai dizendo tudo para aqui que é para ficar. Esta é Vandamme. Se há pouco tempo este disco, a banda chama-se Shame. Ok. Songs of Praise. Shame. Ok. Ok. Vamos uma referência de uma coisa nova, está a sair. Pronto, e é isto que vamos ouvir. Vamos ouvir o Shame, o disco chama-se Songs of Praise, e em particular vamos ouvir, o Pedro não especificou a faixa, mas vamos ouvir a canção Concrete, e é a recomendação da Porto Calling para hoje, e já a seguir vamos ter muito, muito tempo para explorar a música de Glenn Branca. Até lá, ficamos com o Shame, música deste ano. Espero que gostem. Waiting. Ficamos assim com a recomendação da Porto Calling. Relembro que a Porto Calling está sediada na Rua da Conceição, que por sua vez fica muito perto da Rua de Sulfeita, perto do Hotel Malaposta, dentro do centro comercial que lá tem o seu site em portocalling.com e tem também o Facebook, basta pesquisar por Porto Calling. O Pedro atualizou várias vezes com vídeos onde mostra as coisas que vai recebendo, portanto, se estiverem curiosos, passem por lá, tanto no Facebook, mas de preferência na loja, porque é muito mais interessante do que o Facebook da loja. Seguimos agora com a música de Glen Branca. E Glen Branca foi um músico muito, muito influente. Ele esteve diretamente ligado a uma série de projetos importantes do que é agora a música contemporânea, ou do que era uma geração de música contemporânea atrás, nomeadamente os Sonic Youth, sabendo que Lee Ranaldo e o... como é que ele se chama? Esqueci-me. O outro guitarrista do Sonic Youth. Thurston Moore. Ambos colaboraram com Glen Branca numa fase muito embrionária das suas carreiras. E mesmo os Swans devem muito ao som de Glen Branca. Vamos ouvir várias fases da sua carreira e ficamos agora com uma preliminar. Nesta altura eu creio que ele tocava com os The Static. Ele teve dois grupos, os The Static e os Theoretical Girls, e esteve também ligado àquele movimento curtíssimo, mas muito intenso, denominado No Wave, que se passou muito basicamente em Nova York, uma coisa muito, muito local, em que faziam música, enfim, não sabendo, de facto, nem saber, nem tocar, nem nada. Mas aconteciam coisas muito bonitas. E ficamos agora com Don't Let Me Stop You. Esta música foi extraída de uma compilação que reúne alguns trabalhos da Glen Branca, chama-se Songs 77-79, portanto compostas entre 77 e 79. O No Wave foi precisamente durante essa altura. Ficamos então com Don't Let Me Stop You e entramos decididamente numa fase mais experimental desta emissão. Espero que gostem. Vamos ouvir muita coisa. Até já. Try it, you try. Estávamos, por esta altura, numa fase ainda relativamente embrionária da carreira de Glenn Branca, mas já se nota aqui algumas das coisas pelas quais ele seria mais conhecido e algumas das coisas que ele iria explorar com mais determinação numa fase posterior da sua vida, nomeadamente a repetição e a força da guitarra. São coisas que vamos ouvir possivelmente na última faixa, vamos ouvir, aliás, na última faixa desta emissão, que vai ser provavelmente o seu trabalho mais conhecido. Até lá, vamos explorar outras coisas e ficamos agora com uma faixa dos Theoretical Girls. Vem de outra compilação que resume de 78 a 81, portanto isto é tudo muito da mesma altura. Eu acho que até houve uma espécie de sobreposição entre a vida dos Static e os Theoretical Girls. De resto, a carreira de Glenn Branca mais tarde foi passada bem mais perto das guitarras e sem percussão, o que dava aso a composições mais menos ortodoxas. E depois desta bonita conjunção de palavras da língua portuguesa, eu quero apenas deixar uma mensagem a duas nossas ouvintes, Joana e Patrícia, que, segundo o meu entender, estão neste momento reféns desta emissão. Eu lamento imenso, mas espero que não saiam traumatizadas e que, de certa forma, enfim, isto corra bem para vocês. Uma boa notícia é que isto acaba à 1 da manhã. Portanto, já faltou mais. Ficamos agora com No More Sex, da autoria dos Theoretical Girls, e depois disto passamos para Glenn Branca na solo. Até já. We'll be right back. Ficamos com o apelo celibatário de Glenn Branca com os Theoretical Girls, No More Sex. E, enfim, já perdi aqui algum tempo e vamos ter que suprimir uma das faixas que tinha preparada. Dá-me alguns minutos para avisar e alertar que na próxima semana, quarta-feira, a partir das 8h45, 9 horas, no auditório da Escola de Ciências da Universidade do Minho, vamos passar o último filme do ciclo A Verdade, Somente a Verdade e Nada Mais Do Que a Verdade. Acho que o nome do ciclo não é bem este, mas envolve a palavra verdade três vezes. Vamos ver o 8,5 de Federico Fellini, um dos mais bonitos filmes da história do cinema italiano, mundial, esotérico, independente. E, enfim, estão todos convidados, vai ver Vinho do Porto, mas só vemos o Vinho do Porto depois de vermos o filme. Não fiquem com ideias, por amor de Deus. O convite está feito. E agora seguimos com mais uma faixa de Glenn Branca. E agora passamos para a parte posterior da sua carreira, em que ele realmente se define como um compositor de altíssimo gabarito. Esta é a sua quinta sinfonia, chama-se Describing Planes of an Expanding Hypersphere. Vamos chegar com o segundo movimento, era suposto ouvirmos dois, ficamos apenas com um e depois uma última faixa. E nesta altura eu acho que já não há percussão, penso que é tudo trabalho de guitarras. Vamos aferir, peço perdão pela minha falta de conhecimento do Glenn Branquiano, e ficamos com isto, eu volto já a seguir e, enfim, estamos a chegar ao final da nossa emissão. Até já. Enfim, obviamente eu não faço a mínima ideia do que é que estou a falar, porque claramente havia progressão nesta música. Ouvimos o segundo movimento, o Second Movement, da 5ª Sinfonia Describing Planes of an Expanding Hypersphere, na autoria de Glenn Branca. Eu acho que não vou tecer considerações nenhumas acerca do que vamos ouvir a seguir. É Light Field in Consonance, do disco The Ascension, de Glenn Branca também. E este trabalho que vamos ouvir a seguir precede nas sinfonias, acho que foi dos primeiros trabalhos de Glenn Branca. Ele fez a primeira sinfonia, pensou, e depois este The Ascension, e é possivelmente o trabalho mais conhecido de Glenn Branca, o mais ouvido e talvez por isso até o mais influente, porque estão aqui várias das ideias que ele depois acabou por explorar com mais pormenor ao longo dos seus vários anos de carreira. É com esta faixa que me despeço, são 8 minutos, fiquem desse lado, mas vão apreciar. E aproveito para relembrar que temos o Facebook, em facebook.com/amoscadarumo, embora não tenha qualquer tipo de necessidade que vão lá. Prefiro que se lembrem que a emissão acontece à meia-noite, sextas para sábado. Temos também quintas-feiras, tomamos conta da emissão da Rádio Lisboa durante uma hora, a partir das 4 da tarde. E temos também o Patreon, em patreon.com/amosca, se quiserem passar por lá e ver as coisas que nós oferecemos, que não é grande coisa, mas enfim, conta o valor simbólico. E o enorme carinho que nutro por todos os meus ouvintes que têm a paciência de me fazer a companhia bonita nestas noites de sexta-feira. Enfim, despeço-me, um enorme abraço para todos vocês, para o Zé em particular, que comanda a emissão sempre. E eu volto para a semana, acho que há mais um direto, espero que nada aconteça até lá. E ficamos com o Glenn Branca, vamos ouvir Light Field in Consonance. Ele faleceu há pouco mais ou menos de 2 semanas e é um enormíssimo nome da história da música rock. Bom, e é isto. Até para a semana, fiquem bem. Tenham uma ótima semana e até já.